Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. É, meus irmãos, bom, pode se sentar. Como está sendo falado, né, o ano de 2008, o ano da frutificação, é isso que o Marconi nos deu aqui agora de presente, né, que o Espírito Santo deve ter guiado ele com essa letra, essa música. E eu também venho confirmar isso, né, numa palavra que foi direcionada para a gente dar para os irmãos essa noite, para a gente estar falando. Aos irmãos que estão aqui, que já congregam com a gente, né, vamos relembrar alguns pontos importantes que o Espírito Santo tem me tocado. E aos irmãos visitantes, né, que eu acabei de conhecer um irmão ali agora. Eu estava aqui, Senhor, eu falo para os irmãos que são somente da igreja ou os irmãos que são visitantes? Então, os irmãos visitantes também, receba essa palavra como uma preciosidade do Senhor no seu coração. Né? Em Gênesis 26, diz... É tanta coisa, irmão, que quando você começa a estudar a Bíblia, ela te revela. E é por isso que estamos aqui, né, tendo sede de Ti, Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Irmãos, quer conhecer uma preciosidade? Aqueles que não conhecem. E relembrar alguns, né, de nós que já conhecemos. Multiplicarei a tua descendência. Irmãos, nós somos a descendência de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem crê nisso? Diga amém. Eu creio, meus irmãos, por isso que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Eu creio nisso. Na tua descendência, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Imagina, Senhor, é o que estamos aqui hoje vivendo em 2008, 2007. E lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui agora tem uma preciosidade, irmão, mais uma. Porque Abraão obedeceu a palavra do Senhor. Ele poderia ter descido para o Egito. Ele poderia ter feito aquele negocinho, mais ou menos, ali, né, como eu trabalho com a empresa. Podia ter feito alguma coisa por ali. Não, vou fazer uma vendinha aqui, ganhar minha comissão ali por trás. Todas aquelas coisas que o Egito nos oferece. Ele obedeceu a palavra. O que ele fez mais? Guardou os mandamentos. Os meus preceitos. Os preceitos aqui podem ser a educação dos meus pais. O caráter. Né? A preciosidade de respeitar o irmão, a responsabilidade em tudo que você faz. Os meus estatutos, Senhor. Porque todos nós vivemos em cima de um estatuto. Né? O estatuto nosso é esse aqui, ó, a maior, o melhor dos estatutos que eu já pude conhecer na minha vida, meus irmãos. E as minhas leis. Nosso Deus é um Deus de leis, de justiça. É um Deus galardoador. E com isso ele faz essa ação na vida da gente, como ele fez em Isaac. Nós acabamos de louvar a frutificação, né, de ser abençoado, de obedecer. Isaac prosperou em todas as áreas. Quem quiser continuar aí depois, ler em casa, né, como foi dito hoje de manhã, eu vou ler só uma passagem. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, foi o que foi dito aí agora. Porque o Senhor, o único Senhor, o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Nós podemos dizer para nós o seguinte: e prosperou o João, e prosperou o Maxwell, e prosperou a Inês, que deu esse testemunho. Inês, eu te louvo todo dia por você, Inês, porque nós sabemos o que você passou aqui. Esse testemunho seu aqui é para o nosso coração, para nos abençoar. Você pode crer nisso, que ele foi uma bênção. Amém? Então, ou seja, nós não queremos falar de riquezas do mundo, queremos falar riquezas do Senhor. Amém. Cada um de nós estamos aqui crescendo na palavra, crescendo na sua intimidade, e é isso que nós temos que buscar. Em primeiro lugar, Senhor, é isso que você quer para a minha vida? E quando a gente toma a própria decisão, muitas vezes acontece de ficar riquíssimo e depois acabar tudo. Então, vamos plantar no solo fértil, né, meus irmãos? Tem uma outra palavra aqui, que é em Isaías 40, onde na minha Bíblia, né, acredito na sua também, tem um, uma parte negrito, diz: o Senhor vem. Nós estamos estudando na célula, né, sobre a vinda do Senhor. E quem esteve na célula, acredito que foi muito bem abençoado e poderá ter, né, uma reflexão dessa palavra hoje também. Diz o Senhor: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, diz o Senhor ao pastor Sóstenes. Falai ao coração do projeto Adoradores. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quem crê na obra da cruz aqui, meu irmão? Eu creio. Quem não tem entendimento, que busque. Busque conosco, busque com os seus irmãos que estão aqui, para crer que pelas pisaduras de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos sarados, nossos pecados foram perdoados. Todo pecado de Adão e Eva, nós não temos mais que pagar esse preço. Em nome de Jesus. Diz o Senhor: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É o que estamos fazendo aqui, meus irmãos. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Cada um aqui, o pastor Sosa, a Daniela, os seus filhos, os filhos que o Senhor irá nos dar, a minha esposa, o Marconi, o Geraldo, todas as famílias aqui representadas, Senhor. Não vou nem falar mais não, porque a gente vai esquecer de alguém. Vocês estão aqui para preparar o caminho do Senhor. E diz uma voz, clama, né, no versículo 46, uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Muitas vezes a gente diz aos nossos, né, amigos, familiares: clama ao Senhor. Para quê? O que hei de clamar? Já estou com minha vida destruída, eu tenho dívidas, e nós temos que perseverar e dar palavras de sabedoria, Senhor. Nós temos que pedir toda noite para o Senhor sabedoria e revelação para poder adorar o Senhor, para podermos ser fonte de vida para as nossas famílias. O Senhor diz que é a nossa família que nós temos que cuidar, e depois nós vamos seguir em frente. Hoje a minha irmã estava falando, a gente passou na casa do meu pai, e ela está enfrentando algumas lutas, né, profissionais, como uma acabou de formar, tem 2 anos que ela é formada em Direito. Ela falou um monte de coisa, e depois eu estava ali, eu falei assim: eu vou orar. Aí eu olhei para a Luciene, ela saiu com a cabeça baixa, como a gente tem que ser um, né? Eu falei: Senhor, é uma coisa da minha mente ou é uma coisa que eu tenho que fazer? Então, meus irmãos, eu estou dizendo, eu retrocedi. Agora eu vou sair daqui, eu vou lá para a casa do meu pai e vou impor as mãos na minha irmã. E vou dizer para que o Senhor abençoe a forma que Ele quer na vida dela. E não é a forma que a mente dela está confusa, com várias oportunidades de trabalho, né, saindo do seu trabalho agora, porque está tendo uma mudança, onde a Angélica está sabendo sobre as mudanças profissionais da área de direito, em algumas instâncias. E ela está, assim, atordoada. E eu preciso estar ali com ela orando e pedindo ao Senhor que coloque a vontade do Senhor na vida dela. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Uma voz clama, né? Que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. Quando eu li esse versículo, soprando nelas o hálito do Senhor. Que maravilha, né, Senhor? É uma flor numa erva. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aleluia, Senhor Deus. No 49, tu, ó Sião, podemos mudar aqui e dizer, tu, Francisco Augusto, tu, projeto Adoradores, que eu tenho lhe ensinado tanto, dado a palavras do meu trono para vocês. O Espírito Santo tem agido pelos nossos pastores, pelos pastores o Azaf e a Rosana, que anuncias boas novas. Vamos anunciar boas novas, Senhor Deus. Vamos anunciar boas novas, meus irmãos, aos nossos amigos. Não é boas perdas, não. Boas perdas à televisão, à Veja, né, e no sinônimo mineiro, Olha. Isto é, super, tal dessa revista super maligna. Para que isso, meus irmãos? Para que nos perder tempo? Eu devo ter aproximadamente, desde que nós mudamos em abril, nossa televisão está lá, nossa sala não tem sofá, Né? Eu dou glórias a Deus por isso, não dá nem vontade de pôr sofá naquela sala. Acho que eu vou destruir a televisão e vou comprar só o sofá. Os meus negócios prosperaram, a minha vida prosperou, a vida das pessoas que eu vejo aqui no Projeto Oradores prosperando. Eu não tenho precisado assistir televisão, eu não preciso assistir Veja, eu não preciso ler Veja, ler Olha, ler Isto É. Eu não preciso ficar me perdendo meu tempo na internet. Eu precisei adorar ao Senhor. Eu passei por uma semana, 3 semanas de muito trabalho, hoje estou adorando ao Senhor. Meu irmão lá fora, lá que está servindo ao Senhor, lá, ele disse, hoje você está feliz? Aí a esposa dele, eu falei assim, sim. Eu passou aquela tribulação. Não tribulação, era o meu trabalho, eu tinha que realizar aquela atividade. Agora estou aqui louvando ao Senhor, livre. Para poder adorar ao Senhor. E eu vejo que é uma ação do Espírito Santo com isso. Então ele diz, sobe a um monte alto. Todos nós devemos subir a um monte alto. Tu que anuncias boas novas de Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então, meus irmãos, não precisamos temer, precisamos é crer, crer que Jesus é o único Senhor e Senhor e Salvador de nossas vidas. Quer mais uma preciosidade, meu irmão? Aleluia. Como pastor, né, uma vez foi ministrado até pelo pastor Iadani, eles não têm que cuidar de tudo. Eles têm que ter discípulos. Né, como foi discipulado lá nas células, né, cada membro, um discípulo. Cada discípulo, um ministro. E cada casa, uma extensão da igreja. É isso que estamos fazendo aqui, meus irmãos. Todos os sábados, todos os domingos, todas as quarta-feiras, todas as terça-feiras, todos os dias da semana, Senhor. Que seja todo dia da semana, se for a Tua vontade, Senhor Deus. Para que possamos Te louvar e Te agradecer, Pai. E para que possamos cumprir, Senhor Deus, essa palavra, Pai, de disseminar a Tua palavra, Senhor Deus, a todos os necessitados, Pai. Como pastor apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos. Que maravilha. A mãe, quando ela pega o seu filhinho assim, coloca ele, né, abraça, dá um mamar. Que maravilha que deve ser. Como eu estou ansioso para ser pai. Né? Mas é uma ansiosidade boa, maravilhosa, assim, de querer aquele filho na nossa casa. Então, assim, eu fico imaginando como um pastor sócio e a pastor Daniel, cada cordeirinho que ele cuidou aqui, cada cordeirinho que ele pegou no colo, assim, falou assim, ande comigo. Né? A Inês profetizou aqui, que teve as conversas com ele. Cada um de nós tem as nossas preocupações, alertas, sempre está ali pedindo algum aconselhamento. É maravilhoso. Nós não somos um peso, Senhor Deus. Nós não somos um peso para o pastor Sócio, para o pastor Daniel. Nós somos filhos para eles. Filhos que o Senhor enviou para eles, para sermos cuidados por ele. E é isso que nós temos que agradecer a toda noite que fomos dormir, dizemos graças a Deus. O Geraldo me ensinou uma vez por que os judeus são tão prósperos, porque eles dizem somente palavras bênçãos, né? Quando eles vão deitar, em todos os momentos, shalom, graças a Deus, eu e minha esposa estamos praticando isso toda noite. A gente deita assim, passa 5 minutinhos, né? Às vezes é 1 segundo já vem, graças a Deus. Às vezes é 5 minutos, mas a gente está buscando ter essa preciosidade na nossa vida, dizer palavras de bênçãos. E é com isso que eu quero terminar. E os levará nos seios. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, meus irmãos, é uma palavra que eu deixo para vocês. É uma palavra de 2007 para a minha vida. É uma palavra de 2007 para todo o Projeto Adoradores. Coloco a bênção do Senhor na vida do Marconi, da Andréia. Tem discipulado as células. Cada membro aqui, meu irmão, que seja louvado o seu nome nesta terra. Em nome de Jesus, Pai. Gostaria de orar agora por cada um. E dizer que tu... Ó Sião, cada um coloque o seu nome aqui, que anuncias as boas novas, sobe ao monte alto, Senhor. Então, Senhor, neste ano, Pai, que se termina, eu decreto, Senhor Deus, mais uma vez e determino que o projeto adorador, Senhor Deus, é e sempre será, Pai, uma árvore frondosa neste local, Senhor Deus, neste estado, Pai, neste bairro, Senhor Deus. Que sejamos, Pai, cada discípulo, um ministro da Tua Palavra, que possamos crescer em aprendizado, estudando a Sua Palavra, este estatuto, Senhor Deus, e não mais nenhum, Pai. Porque, Pai, quando renunciamos, Senhor Deus, esta é a palavra, renunciamos, Pai, renunciamos à nossa carne, Senhor. Renunciamos, Senhor Deus, toda roda de escarnecedores, Pai. Renunciamos, Senhor Deus, toda televisão, Pai. Renunciamos, Senhor Deus, todo o tempo que nós perdemos com bobagens, Senhor. Com nada que nos acrescenta, Pai. Todo o tempo que nós perdemos, Senhor Deus, em palavras torpes. Todo o tempo que nós perdemos, Senhor Deus, em ansiosidade, Senhor Deus. Nós lançamos agora, Pai, nos pés da cruz de Cristo, Senhor. Como Veredas Antigas diz, todo o peso já foi levado por Jesus. Jesus, nós clamamos a Ti e lhe pedimos perdão, Senhor. Eu lhe peço perdão por tudo isso, por tudo que aconteceu neste ano, Pai. Por tudo que nós fizemos que não era a Tua vontade. Mas nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Cuide, Senhor, de cada discípulo aqui a cada manhã. Cuide dos Seus discípulos, Senhor Deus, com suas famílias. Que sejamos levantados com sabedoria, com revelação, e não a nossa vontade própria, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e bendigo o Teu santo nome, para a honra e glória do Rei Eterno Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Aleluia, Jesus.